Bahia mostra o resultado é este. Maloca quer também as coisas boas, vestes, ângulo bom e é claro, consequentemente um lar. Aprende-se aqui, quem quer conquista vai buscar. Não cai do céu, troféu, se o pé é o preço, vou conseguir mais. Muitos caíram logo após partir, outros existem. Se cumpre pena, insistem, entram em cena e pena novamente. Esperam sair pro mundão doido, um bonito céu em cobra Leonel. E o papel, um a um, faz o seu papel. Rotina lógica, se os hipócritas não questionassem ou se o sistema imposto fosse menos covarde. Mas Deus que os pague, apresente a justiça, a sem malícia, sem contas na Suíça. Pois um dia a maioria espera que vai mudar e todos, sem distinção, irão se debruçar. Mas até lá eu cato lá, meu plano não dá pra nós é pouco, hum. Me causa todo desconforto. Estranho, né, Zé? Esse bicho racional é mesmo exótico. Será que isso aqui é um zoológico? Voltando ao tema, casa cheia, alguns visitam rapidinho, outros comem churrasco, tomam vinho, fumam breu. Material agora é de cimento e gesso, pois a madeira perigava ao vento. Inundações, me lembro, várias pessoas já passaram ali. Artistas, doutores, matadores, vi sem preconceito. Poucos têm esse defeito, virtuoso, ingenuidade, exposto ao gargalhar dos outros. Mas assim, na fé segue, eu torço por ele, que o caminho que siga seja o melhor pra ele. Mas ó, falta a cozinha pra inauguração. Tamo aguardando, nem me liga quem é contra, irmão.